Olá. O que seria uma fé genuína? Bem, a gente já tem falado bastante sobre essa questão, inclusive ao estudar o livro de Isaías. Mas sempre tem mais para nós aprendermos, porque esse é um assunto básico na Escritura. O que é fé? A Escritura nos dá tantos exemplos, tantos ensinamentos a respeito desse assunto, porque é a fé verdadeira, a fé em Deus, a fé no Deus verdadeiro, que traz a salvação. É a fé que também autentica essa salvação. Quando cremos de verdade, somos verdadeiramente salvos. É claro que a fé genuína, ela precisa ser exercitada, precisa ser fortalecida. Mas a ausência da fé não tem como exercitar quando a fé verdadeira não está ali. Muitos confundem o fato de frequentar um culto, frequentar uma religião, fazer parte de uma instituição religiosa, seja ela qual for, até mesmo, no nosso caso, os chamados evangélicos. Isso não assegura a ninguém que aquela pessoa ela tem fé. O que assegura a fé são outros elementos, são elementos interiores, elementos do coração que se manifestam em pensamentos, em palavras e em ações. Claro que os pensamentos estão restritos à pessoa e a Deus que os vê, mas palavras e ações são visíveis. E olhando para a história de Israel, a gente tem oportunidade de ter um panorama aqui que Isaías apresenta de uma época, de um período muito importante da nação. Quando a gente olha para todo o histórico, sempre vai percebendo a dificuldade que esse povo teve em crer de fato, apesar de cumprirem muitas vezes com os rituais, apesar de existir o templo, o tabernáculo e tantos elementos legítimos, bons, mas que eles usavam de maneira equivocada tantas e tantas vezes. Nós vimos na última passagem do capítulo 10, onde nós estamos, que os assírios foram designados por Deus como seus instrumentos na punição a Israel. Deus usa ali figuras, inclusive, para mostrar que eles eram instrumentos nas suas mãos para punir Israel. Entretanto, eles também seriam punidos. Não como uma forma de disciplina, é uma forma diferente. Quando Deus castiga o seu povo, ele ainda mantém os seus propósitos em relação àquele povo. No caso de Israel, o povo, mesmo sendo castigado, sendo punido pelos seus pecados, as promessas, as alianças, aquelas que são incondicionais, elas permanecem. Apenas a questão condicional, que prevê a punição, ela tem que ser mantida, né? Da mesma forma. O fato é que, no caso dos assírios, não tem uma disciplina acontecendo. O texto que vimos da última vez, por exemplo, ele mostra que aquela incredulidade dos assírios os levava a considerar todas as conquistas como fruto do seu próprio poder, da sua própria sabedoria. E por isso eles também seriam punidos da forma como Deus estabeleceu, como Deus decretou no tempo que Deus estabeleceu. Agora, o que o povo de Judá, vendo tudo isso, vendo o avanço dos assírios sobre o reino do norte, e depois, inclusive, vendo os assírios vindo na sua própria direção, ou seja, na direção de Jerusalém, para atacá-la, como o povo de Judá deveria ver tudo isso? Uma vez que, àquela altura, eles ainda confiavam nos assírios. Ainda confiavam nos assírios como aliados para combater o Reino do Norte e para combater a Síria, que haviam se aliado para atacar o reino de Judá. O que o povo de Judá deveria fazer? O que eles deveriam pensar? O texto agora vai mostrar como o profeta insiste aqui, como Deus insiste por meio do profeta, para que Judá parasse de confiar nos assírios como seus aliados, e nisso, nessa questão de confiança, fica demonstrado que existe uma confiança verdadeira, uma fé verdadeira, que haveria de despertar ali, e de fato até despertaria, de forma reduzida, mas despertaria entre o povo. Mas essa fé era a base, a grande necessidade que eles tinham e que os levaria a algo bom, os levaria a agradar a Deus. Bom, com isso nós vamos então ver três elementos essenciais dessa fé que Isaías está mostrando aqui. Em primeiro lugar, vamos olhar aqui no capítulo 10, os versículos 20 a 23. Capítulo 10 de Isaías, versículos 20 a 23. Naquele dia, lembrando aqui que o dia aqui tem a ver com o texto anterior, né? O texto que mostra a destruição da própria Síria, né? A queda da Síria, melhor dizendo, mas lembrando que o dia aqui tem mais a ver com um processo todo que está em jogo. A gente vai entender isso já já. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus Todo-Poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O Senhor dos Exércitos, executará a destruição decretada sobre todo o país. Então, em primeiro lugar, o que nós vemos aqui é o primeiro elemento essencial da fé que Isaías nos mostra aqui é confiar na soberania de Deus. Confiar na sabedoria de Deus faz parte da verdadeira fé. E qualquer coisa que diminua essa soberania afeta diretamente a qualidade da fé que a pessoa possui. Deus concede fé aos que sobrevivem. No caso aqui, os sobreviventes do ataque dos assírios. O texto mostra, o texto informa que haveria um remanescente, ou seja, um povo que sobreviveria, os sobreviventes da descendência de Jacó. Mas aqui fala que entre esses descendentes haveria, entre esses sobreviventes haveria pessoas que creriam em Deus de fato. Agora preste bem atenção. Então, retomando aqui a questão, o contexto todo aqui. Os assírios vêm contra Israel, eles atacam. O ataque é tremendo, ele é devastador. E uma grande parte ou é morta, ou é escravizada, e em consequência disso, 10 tribos, 10 das 12 tribos, são levadas ali para o cativeiro, e ficam alguns poucos dentre essas 10 tribos, aí muito poucos, e eles ficam subjugados. E ficam 2 tribos lá no sul, Judá, e Benjamim, 2 tribos, digamos, irmãs, né? 2 tribos que fazem parte do reino do sul ali. Desses poucos que restaram, uns poucos, veja que estamos falando de minoria da minoria, uns poucos iriam crer. Eles de fato iriam crer. O povo aprenderia com o processo. Que processo era esse? O povo iria aprendendo, em primeiro lugar, ao verem que os assírios não eram aqueles tão amigos assim, ao verem que os assírios não eram aquelas pessoas boas. Com quem era bom, era importante se aliar, eles eram confiáveis, era um poder no qual se apoiar, mas agora eles vinham e vinham com ímpeto, e vinham com ímpeto ameaçador, e vinham na direção de Judá também. Isso foi aos poucos acontecendo, no meio do processo. Mas eles também seriam destruídos, e no final do processo eles também seriam destruídos. E durante esse processo todo, durante esse processo, o que ia acontecendo com o povo, principalmente com o povo de Judá, observando tudo isso, vendo tudo isso, e não só assistindo de camarote, mas é vivendo tudo isso, é uma nação toda sendo sacudida por um inimigo poderoso, que vem agora, a princípio veio como aliado para destruir o pessoal do norte, mas agora ameaçador, e depois acaba sendo destruído. Então são etapas aqui, mas durante esse processo existe um retorno, existe uma conversão de indivíduos aqui. Portanto, é Deus que controla isso, é Deus que está dizendo: vai haver uma minoria. Deus já sabe quais são os que vão se converter, ele já sabe como eles vão se converter, ele sabe quando eles vão se converter, até mesmo porque é ele que vai abrir os seus olhos, abrir os seus corações. Todo esse processo levaria a fé dessas pessoas. Confiar na soberania de Deus é um dos elementos da fé. Ele controla a fé aos que sobrevivem, no caso aqui. Ele controlou essa fé. E ele controlou o número dos sobreviventes. Veja que o texto fala, de um povo que era como a areia do mar. A ideia aqui é a ideia de um povo tão numeroso que não dava nem para contar. Isso bate com as promessas que Deus havia feito aos patriarcas, promessas de uma descendência numerosa. Agora, se você reparar bem, essa descendência numerosa não significa que eles sempre seriam muitos e jamais perderiam uma quantidade significativa de pessoas. Pelo contrário, nas advertências de Deus do passado, ele disse aos israelitas que eles seriam punidos de tal forma que, né, praticamente chegariam à extinção. Eles nunca foram extinguidos e nunca serão, porque existem promessas incondicionais de Deus que garantem que o povo permanecerá. Sempre haverá um restante, um remanescente. Sempre haverá um sobrevivente. Quantos? Deus controla o número. E tudo isso depende dos seus propósitos. Quando Deus tinha um propósito para que houvessem muitos israelitas, houve muitos israelitas. Quando Deus tinha como propósito que houvessem menos israelitas, houve menos israelitas. E Deus harmonizou tudo isso com seus juízos, com suas disciplinas, com as suas punições. A confiança no poder da Síria mostraria loucura. O texto diz isso: vocês deixarão de confiar, vocês deixarão, vocês perceberão. Agora veja, tudo isso era falta do quê? Falta de confiança na soberania de Deus. É aquela história de ver para crer. Foi necessário ver as coisas acontecer. A fé verdadeira não é assim, né? Mas, claro, Deus promoveu a fé mesmo assim, por meio de fatos. E os israelitas, naquela dureza de coração, somente com esses fatos, alguns vieram a crer. Confiar na palavra de Deus, aliás, confiar na soberania de Deus é um elemento da fé, e confiar na palavra de Deus é outro elemento essencial da fé. Veja do versículo 24 ao versículo 27 o que diz o texto. Por isso, o Senhor dos exércitos, diz: povo meu que vive em Sião. Aqui é uma referência a Jerusalém, como a gente sabe, e por extensão a Judá. Não tenho medo dos assírios quando eles os espancam com uma vara e erguem contra vocês um bastão, como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Muito em breve, o meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição deles. Deus está dizendo aqui, basicamente, é que a sua palavra tem registrado os seus atos do passado. Ela revela os atos de Deus no passado. E no caso do povo israelita, isso era registrado, foi registrado de forma minuciosa, de forma cuidadosa. Era a preservação de todo um histórico de um povo a quem foi dado esse privilégio de receber essas revelações. Então está tudo ali. E Deus dá como exemplo aqui os midianitas e os egípcios. Os midianitas foram derrotados por Gideão em condições absolutamente desproporcionais. Ele tinha ali um já diminuto exército de 300 homens que foi diminuindo através de provas que ele foi fazendo ali e ficou com muito poucos. E no fim, não foi necessário nem um esforço por parte desses homens contra milhares de midianitas que estavam acampados no vale, porque Deus provocou ali uma confusão entre os midianitas com aquelas trombetas que foram tocadas e os jarros que foram quebrados, e Deus usou o seu poder ali, de modo que os midianitas lutavam uns contra os outros, teve uma matança mútua ali, e depois os israelitas simplesmente avançaram e ainda foram matando ali. E esse homem que é citado aí, a rocha, é um deles, né, que o próprio Gideão, os líderes, né, dos midianitas que foram mortos ali por Gideão. Depois os egípcios, a história clara do mar ali que se abriu para os israelitas que estavam sendo perseguidos e afogou os egípcios. O que esses dois eventos mostram é que os inimigos foram completamente destruídos e de modo claramente sobrenatural. Foi o poder de Deus, não foi nenhum poder militar, não foi nada. Foram grandes mostras, como houve outras, mas Isaías resume aqui dessa forma os atos do passado registrados, comprovados, ali fielmente registrados. Agora, Deus não a palavra não revela só os atos de Deus do passado, revela também do futuro. E em relação ao futuro, as pessoas muitas vezes têm dificuldade. Às vezes, muitas vezes têm dificuldade até com o passado, ficam questionando se aquilo aconteceu, se foi daquele jeito, ficam interpretando as coisas de forma equivocada. Não, isso aqui não foi um ato poderoso de Deus, é porque na época era assim, ou porque o rio era assim, porque o mar era de outro jeito. Enfim, tem todo tipo de explicação que tenta tirar o que a palavra realmente está ensinando. E com relação ao futuro, muitas dúvidas, e às vezes até maiores, porque o futuro ainda está lá na frente, e sabe-se lá, né? O fato é que a fé na palavra de Deus é essencial. E o que Deus está dizendo aqui, ele revela aqui nesse texto que, da mesma forma como ele destruiu os midianitas e os egípcios, ele iria destruir os assírios. Ele iria promover a sua derrota completa, de forma completa e de forma sobrenatural. Ou seja, no mesmo padrão que foi usado lá, seria usado com os assírios. Veja que Isaías aqui, Deus, por meio de Isaías, ele fala de um modo muito afetuoso até, se você notar no versículo 24. Por isso o Senhor dos exércitos, diz: povo meu que vive em Sião, não tenham medo dessa opressão, disso que vem com poder para cima de vocês. Não tenham medo. Portanto, a palavra de Deus aqui, a palavra de Deus por meio do profeta, né? Hoje nós temos ela escrita, né? Tudo registrado, mas sempre é a palavra de Deus. No caso dos profetas legítimos, autênticos, que nos deixaram tudo isso, mas que na época estavam ali, ao vivo, né? O objetivo de Deus é que o povo ficasse encorajado a crer antes que tudo acontecesse. Antes que tudo acontecesse. Vejam, eu estou dizendo que vai acontecer dessa forma. Eu estou decretando que essas coisas vão acontecer. E assim, inspirar aquelas pessoas a terem uma fé genuína, uma fé que confia na palavra de Deus. Deus é confiável, ele não é homem para que minta. E isso os israelitas precisavam entender de uma vez por todas e se despojar de outras confianças, de outras modalidades de fé, vamos dizer assim. Finalmente, além de confiar na soberania de Deus, na palavra de Deus, esse trecho, essa passagem nos mostra que a fé genuína, ela tem um outro elemento aqui, que é confiar no poder de Deus. Veja os versículos 28 até o 34, que encerram esse capítulo. Eles, aqui está falando dos assírios, eles entram em Aiate, passam por Migrom, guardam suprimentos em Micmas, atravessam o vale e dizem: passaremos a noite acampados em Geba. Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Clamem, ó habitantes de Galim, escute, ó Laís, pobre Anatote. Madmena está em fuga, o povo de Gebim esconde-se. Hoje eles vão parar em Nobe, sacudirão o punho para o monte da cidade de Sião, para a colina de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos Exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Com o machado ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do poderoso. Confiar no poder de Deus. Quão poderoso é Deus? O verdadeiro Deus é todo poderoso. Nenhum poder pode resistir a ele. E ele exerce esse poder de forma como ele bem entende que deve exercer. A marcha dos assírios seria esmagadora. Isso não resta dúvida. E aqui Isaías mostra uma trajetória, a trajetória que eles fariam é antecipada aqui. Até o trajeto deles foi aqui anunciado. E você pode notar, se você pegar um mapa, que é um trajeto de norte a sul. Até a cidade de Saul é mencionada aqui. É um trajeto que vai levando desespero, pavor. Você nota que as pessoas fogem, as pessoas se escondem, as pessoas tremem. O texto vai mostrando o clima todo, o que vai acontecendo, a marcha de um exército que vai avançando, avançando, está indo na direção de Jerusalém. Eles já atacaram o norte nessa altura. A essa altura que está sendo tudo isso aqui está sendo projetado, né? Isso não aconteceu, isso vai acontecer ainda. Está acontecendo depois que o norte já foi assolado. Continua o avanço até que eles chegam numa cidade chamada Nob. Isso é interessante. E você vê isso no versículo 32. Hoje eles vão parar em Nob. O hoje aqui é o dia, indica o dia, o dia da intervenção, vamos chamar assim. Eles vão parar em Nob. Nob fica, ou ficava, né, a 16 quilômetros de Jerusalém. Portanto, dos seus lugares mais altos podia-se avistar Jerusalém. O que quer dizer que eles já estavam muito perto. E por isso o texto mostra que eles sacudiam o punho, quer dizer, eles estavam já ameaçando. Estavam certos já de que se eles tinham chegado até ali, Jerusalém iria cair nas suas mãos. E por isso agora eles lançam as suas ameaças. Certeza, porque a marcha era uma marcha esmagadora. Mas essa marcha seria interrompida. O texto continua no versículo 33, dizendo: Vejam, o soberano, o Senhor dos Exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Com o machado ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do Todo-Poderoso. Aí você pensa, ué, mas é o Líbano ou é a Assíria? É que o Líbano também fica ali ao norte, e aqui provavelmente é uma linguagem de metonímia. Metonímia você toma a parte pelo todo, é uma figura de linguagem, mas, e mais especificamente ainda. É uma ilustração do poder dos assírios. O Líbano, com as suas florestas, com seus cedros, sempre foi o símbolo de algo exuberante, de árvores que simbolizam esse poder. O Líbano até hoje tem na sua bandeira o cedro, né? E veja, esse poder não seria nada diante do machado de Deus. O machado de Deus derruba essa árvore. Essa árvore aqui você precisa entender, é o poder assírio, o poder exercido por meio dos seus generais, dos seus exércitos, essa marcha esmagadora que vinha na direção de Jerusalém, que parou pertinho ali. Mas quando eles chegassem ali, Deus iria interrompê-los. Como a gente já, inclusive, já viu no texto, nos textos anteriores, no texto que fala especificamente da derrota que Deus promoveria, né? Assíria, peste e tudo mais que Deus usou para frear esse avanço exatamente naquele ponto. Deus controlou todos os eventos até aquele momento, mas Jerusalém não iria cair nas suas mãos. O fato aqui é que o povo devia permanecer confiante, apesar do avanço dos assírios. Essa é a questão. Você vendo o exército avançar dia após dia e vendo a destruição e as notícias chegando de que estava todo mundo fugindo e todo mundo se escondendo e sendo morto e sendo levado como escravo, e agora chegando cada vez mais perto. Mas mesmo assim, a confiança deveria ser mantida porque Deus estabeleceu um limite. Porque ele é poderoso, o seu machado, a sua mão é mais poderosa do que o exército dos assírios. O seu poder é maior e decisivo. Esses eventos aconteceram. Esses eventos se cumpriram. E tudo que Deus antecipou aqui. De tudo que foi dito, nada deixou de acontecer. Mas eles também apontam para o futuro. Um futuro que começa a ficar mais claro no próximo capítulo, no capítulo 11. Quando nós percebemos, vemos claramente que é por meio do Messias de Israel que é Jesus Cristo, eles não sabiam nada, quem seria, né? Onde nasceria, tudo mais. Tudo isso foi sendo revelado aos poucos, mas por meio do Messias de Israel, o remanescente, alguns creriam, sempre precisaria haver um remanescente para crer. E Jesus é esse tronco de Jessé que vem lá no futuro, depois de Isaías. Para reunir as ovelhas perdidas de Israel, como ele mesmo diz. Claro que sabemos que ele foi rejeitado e tudo mais, e sabemos, porque a palavra nos diz isso, que ele volta, que ele retorna, e retorna num contexto em que o povo de Israel clamará, arrependido, contrito, o povo de Israel constatará que errou, reconhecerá que Jesus Cristo é o seu verdadeiro Messias, olharão para aquele a quem transpassaram, como diz Zacarias, e vão reconhecer em Jesus o seu Salvador. Os textos nos mostram, os textos nos falam de uma conversão em massa, uma conversão nacional, de uma dimensão muito maior do que aquilo que aconteceu ali com naquele tempo próximo a essa profecia, tempos depois da profecia de Isaías. Mas é claro que sempre, sempre será uma minoria, sempre serão aqueles que Deus separou, aqueles que Deus levou. E na época que Deus determinou. Olhando para tudo isso, nós precisamos pensar em algumas coisas para nós, para o nosso caso, para a nossa aplicação. Nós devemos descansar no controle que Deus exerce sobre quem morre ou quem sobrevive. Em qualquer circunstância, Deus tem esse controle. Deus tem o controle sobre as populações. Deus tem o controle sobre as pessoas que amamos, nossos próprios familiares. Quem é que vai sobreviver a tempo de crer em Jesus? Devemos descansar no fato de que Deus tem pleno controle sobre essas coisas. É Ele que promove a fé dos eleitos em toda e qualquer circunstância. É Ele que faz isso. Ele controla quem morre, quem vive, Ele controla quem crê. E temos que descansar nisso, nessa soberania de Deus, que é fartamente mostrada nas Escrituras e que é um elemento essencial da fé. Nós devemos nos aplicar em conhecer a palavra de Deus para fortalecer a nossa fé. O que nós devemos fazer? Devemos nos aplicar em associar de forma correta os eventos do passado e do futuro. Aquilo que Deus fez, as ações de Deus, olhar para elas, entender, apreciar o poder de Deus que tá sendo mostrado ali. E perceber que é esse mesmo poder que continua agindo hoje e que vai agir no futuro. A questão é que nós estamos entre coisas que já foram reveladas a respeito do passado e do futuro, coisas que já aconteceram e coisas que ainda vão acontecer. Mas a nossa fé precisa ser exercida de tal forma que nós não precisemos experimentar determinadas circunstâncias para crer, porque a fé genuína, ela tem como um dos seus fatores essenciais a fé na palavra de Deus, crer, confiar na palavra de Deus. Penso que também nós devemos combater a nossa preocupação com os poderes deste mundo. Muitas vezes as pessoas se preocupam com os poderes econômicos, os poderes políticos, os poderes ideológicos. De fato, a gente muitas vezes fica perturbado com tanta coisa, principalmente aquelas que ameaçam o povo de Deus, ameaçam a propagação do evangelho de alguma forma. Muitas vezes essas ameaças são bem literais mesmo. Mas a nossa preocupação não deve ser a ponto de nos aliarmos a supostos defensores da fé que na verdade nem eles têm a fé verdadeira. Pessoas que não têm fé não podem ser nossos aliados em nenhuma hipótese. Tem pessoas que querem se associar com esses ou com aqueles, entendendo que com isso o evangelho pode lucrar, pode ganhar alguma coisa. E isso é muito perigoso, isso é muito complicado. Nós não devemos nos preocupar com esses poderes de tal forma que acabemos indo por caminhos que quebram a nossa confiança no poder de Deus. Que Deus tem poder sobre todos esses poderes. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É nele que a nossa fé deve estar totalmente depositada. E temos que tomar muito cuidado quando a nossa confiança fica dividida ou pior, até mesmo deslocada. E aí é preciso ver até onde a fé é verdadeiramente genuína. Ou é uma fé totalmente equivocada que não salva, que não é a fé das Escrituras, porque ela não tem os elementos essenciais como estes que o texto nos mostra. Que Deus nos ajude a fortalecer a nossa fé. Supondo que cada um que está ouvindo já possui uma fé genuína, o fato é que devemos fortalecê-la pelos meios que Deus nos proveu e nos concedeu. Então, que assim a fé verdadeira, a fé genuína, ela esteja presente na nossa vida seja demonstrada com a nossa vida. Deus te abençoe e tenha uma boa semana.